15. Hören Sie die folgenden Sätze und überprüfen Sie Ihre Ergebnisse. Satz A. Ontem, o Manuel telefonou à Silvia. Satz B. Eu anteontem telefonei para a universidade. Satz C. Você já falou hoje com o chefe? Satz D. Na semana passada, nós trabalhámos muito. Satz E. Gostaste do filme? Satz F. O supermercado fechou às 20 horas. Satz G. Há duas semanas, elas visitaram os pais. Satz H. O senhor já pagou?